dependente do teu favor. Eu quero ser como criança, em tuas mãos eu quero. Eu quero ser como uma corça, anseio por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus.